o amor. O amor é de essência divina, bradam os imortais. O homem, nos ensaios do amor, muita vez tem se equivocado. Em nome do amor, a verdade, deflagrou contendas que atravessaram anos e atingiram a muitos. Pelo amor a personalidades eminentes, conspurcou vidas, destroçando outras tantas. Pelo amor a sítios e paragens históricas, o homem luta e fere e se desequilibra. Contudo, o amor é de essência divina. Do que se conclui que em momento algum, por nenhum motivo, pode se tornar arma fraticida ou motivo de dissensão. O verdadeiro amor simplesmente se doa e não tem limites. Recordamos-nos de uma jovem senhora profissional de mérito que se consorciou com um famoso engenheiro. A fortuna lhe sorriu, a fama e o reconhecimento público igualmente. Viviam felizes, não fosse a depressão que vez ou outra cometia a esposa. Tomava-se de tristeza e por horas amargava a solidão. Nada que lhe pudesse modificar a disposição nesses momentos. Nem a presença do esposo, dos familiares, de amigos. É que ela guardava um segredo e o remorso a atormentava. Nos verdes anos da juventude engravidara e, em consequência, optara pelo abortamento. Após o casamento, porque não conseguisse engravidar, passou a crer que os céus a estavam castigando pelo ato terrível que cometera. Mas não ousava confidenciar a ninguém o que fizera. Até que um dia resolveu abrir a terra desconhecida do seu coração ao ser amado. Temia perdê-lo face à revelação. Ele a ouviu e, tomando-lhe as mãos entre as suas, murmurou. Já suspeitava de que algo grave houvesse sucedido em sua vida. Respeitei o seu segredo e jamais a amei menos. Agora muito mais, se for possível, um superlativo amor. Este é um grande e especial momento em nossas vidas. Desapareceu o único impedimento que colocava sombras em nossa união. Você me perdoa? Perguntou lacrimosa. Quem ama não chega a perdoar, respondeu rápido o marido. O fato de perdoar anularia o sentimento do amor, porque o amor compreende sempre. Lamento que este seu gesto de confiança não tivesse se dado antes, pois assim me impediu de solidariamente sofrer ao seu lado, diminuindo-lhe a dor. Segurando-lhe as mãos com redobrada ternura, as beijou. Não soframos mais o passado. Construamos o futuro. Compensemos o ato criminoso, amparando os filhos alheios, se não pudermos ser pais da própria carne. Refundamos as nossas forças na fornalha sublime do amor, clarificados pelo amor de Deus. O casal, tendo por testemunhas as estrelas da noite calma, renovou as promessas de eterna aventura com dedicação perene. Um poema musical de esperança e de mútuo auxílio se expressou na balada suave do amor. Você sabia que o amor cobre a multidão dos erros e equívocos? Isto significa que faltas graves podem ser reparadas com devoção ao semelhante, dedicação ao bem e trabalho incessante pelo próximo. Quem semeia espinhos pode amenizar a aspereza do campo cultivado, passando a aromatizar o ar com a semeadura abundante de flores coloridas e árvores frutíferas.